3-6-0, nosso 76. Ela 2, 3, 1. Bartolomeu, autorizado o ponto de voo 0010-0002. Vemos na cima 0-0329. Estado, autorizado, sistema 0, 0050 graus, 04. direto para o portão 2. Aqui tem uma faixa em torno de 70, é na nota do final.

havia chegado a bom modo de para o meio do voo 050, ajuste o alcântara no 013. Autorizado, mano, a proa do SAP, geral 9956. Como 2000, autorizado com a direção celeste. situação de identificação. Está autorizado chegada a Palmeiras 1, foi para o Adipo Médio, alteração 093, reposto de Zé 2, é contato radar, agora 8 minutos de posição. Conexão Novo. Alô, 972. Seu laboratório, onda 18, no final 9. Saída, água, transição, relé. transpondente que fujaram 4-3.